andrecedesmoral.com.br. E vai um abraço especial ao meu grande amigo Raimundo Milhome, Comercial Milhome, Bela Vista, Tocantins. Aquele abraço. Se alguém lhe perguntar se você me viu, meu amigo, diga que não. Não quero que ninguém saiba que você me encontrou com uma garrafa na mão. Eu tô bebendo é por alguém que por outro me trocou. Com o primeiro motoqueiro, a moto ele a levou. E é por isso, meu amigo, que é nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, que é nessa situação que estou. Ela, mas ela nunca me amou. Com o primeiro motoqueiro, a moto ela montou. E é por isso, meu amigo, que é nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, que é nessa situação que estou. Meu amigo, se alguém lhe perguntar por mim, diga que não me viu agarrado naquele de cachaça. Daquele jeito, né? Coisa de homem apaixonado, que quando não é bem amado, a situação é amanhecer o dia. André Cedeira.